Thank you, Batucha. Next time, Batuchardi. See you later. See you later, and very good music for you. Very positive greets. How clicky and linky? I don't know. No work. The link here. When clicky and linky, no directly. What you can click need the link in the chat room. You have to copy and paste it one in by your one. Browser. You cannot click it in the chat room. You have to copy and paste it. I try, but I don't know. Não consegui. I select, but no work. Yes, and then you right click, copy and paste, or. Well, try Control C. I need to digit one by one. And then Control V. Maybe that way it works. Yeah, but no. For me, I just selected the link and. Não trabalha. And when I select. Control C, Control V, but no. No go. Don't no go. Peraí. Wait. Não vai, mesmo assim não vai. Ele não pega. When I select it does not catch. When I select, it does yes, not catch. The whole link before you try Control C. Never, nunca funcionou. Oh, wait. What? Mas não vai, cara. Mesmo assim, select, não vai. I can right-click on the link I selected and open anyway, it. Anyway, will not. Mesmo assim, eu tento aqui, mas eu não consigo, por exemplo. Não sei porquê. Pois é. Eu tenho que fazer. Sabe o que eu tenho que fazer? Por exemplo, eu tenho que digitar um por um. I have one by one. Pois é, eu também não. É, eu não sei como é que eu faço pra clicar de uma vez, por exemplo, clicar aqui direto e já ir, né? Por exemplo, quando tu clica aí, tu já vai direto? Um exemplo. Pois é, mesmo assim, um exemplo. Quando tu clica, vai? Quando tu clica no link que tá aí no chat, ele vai direto pra... Ele abre direto? When you click, when I just click it opens. It doesn't open the link. Hey Phil, wait. Don't go. Select. No, if I click it, so, it doesn't open. You have to select when it. When I. When you click. When you click on the link. When you click. You click and you drag yes. Your mouse over the link. So the whole link is selected. And then you can copy. Yes. When you click it, it yes. Doesn't work. I don't know why. It must be. Ah. It the links are not active in Ah, the chat, very. so you have to click them and copy and paste them one by one. Wait, wait. Yeah, it doesn't work. It probably But does not mesmo assim, have cara. the Mesmo assim. HTML Mesmo assim, eu tento copiar para colar the lá, mas links não vai, entendeu? automatically, so you have to copy and paste the link. Mesmo Evan. Então. People are trying to explain to you Anyway, how I try to copy but will not. I don't know why. Don't go, man. Don't go. Mas Égua, essa é velha, viu? This is old. This is very old music, man. I try drag, but I don't do. Oh man. Yeah. Drag the link. Oh my god. So I try to play Tetris. Yeah, I understand. Drag the link. Thank you. Caramel. Thank you. Thank you, Chris. Thank you. It's more simple, but just drag to browser, man. Oh man. Eu já entendi. I read. Eu já entendi. Come on. Eu já entendi, Craig. You're welcome. Chi. Eu já entendi. É bem simples. Oh. Hello. 1, 2, 3. 1, 2, 3. I did what quit simple. I did. Why quite simple, man. Thank you. Oh, you're French. Quá? Pois é, pelo menos é, deu pra aprender um pouco. Oui, je suis français. Ainda bem que tu não ensinou isso. Ainda bem que tu não ensinou isso em francês, né? Só jogou um pouco. Não compreendo. Even though you did not explain in French. Não compreendo. Even though you did not explain in French. Senão eu estaria morto. Senão eu estaria perdido. Ma vie vient de changer depuis que j'ai quitté. I'd be lost in if not. Lost. S'il vous plaît. Oh, meu Deus. Que c'est qui chante? Inutilisante ou un autre table de mix? Le jour de gloire est arrivé. Música. Essa música é música tradicional francesa. Traditional. Traditional music. So play. Chega de conversa. Thank you. Bye bye. It's cool, man. French is a very... is a language is very, very beautiful. It's a very language built, but is difficult. Well, I don't think that French is teach that me, beautiful, teach me, but it's... Teach me some words. I don't think it's that Por exemplo, but it's probably because I speak it essa música aqui. I don't know, I prefer Spanish or Portuguese. I think it's I chose the music. I know. Spanish. Ah, mas essa coisa é sempre assim, qualquer quando a gente mora no país assim de origem, a gente tem tendência a gostar mais da língua de fora, né? Quando a gente não é nativo, né? Quando nós não somos nativos, when they nativos, nós costumamos we usually like more other cultures, other stuffs, but I like this my language, of course, but I like it many other cultures. Anyway, oh, eau de couture. It's good. Okay. But if it... Eau de couture. Couture. Cultura. Na verdade é cultura, né? The couture. Na verdade, cultura. Cultura. A pronúncia em inglês seria culture. Civilization, cultivation, growing. Haute couture. Cultura brasileira, cultura americana, cultura espanhola, cultura francesa, sei lá, tantas outras aí. So, man. Some words in French, for example, in Brazil. I chose the music here. Wait. The music called Cultura. In Portuguese is cultura, like culture. Comida, for example. Comida is food. Comida. Amor. Love, amor, dinheiro, money. Eu gosto de dinheiro. I like money. Eu gosto de dinheiro. Amor é love. Amigo. It's friend. How Lajon is what? Ami. Amigo. Ami. J'aime Lajon. In French. J'aime Lajon. Cool. And I like play music. Eu gosto de tocar música. Lajon. Ami. Cool. J'aime faire de la musique. So, and... J'aime jouer de la musique. And... Jean-Fer de la musique. J'aime d'où la musique. I don't understand. J'aime faire de la musique. Gusto es. J'aime. Ok. Jouer. Jouer. Ou faire de la musique. If you want to say I like playing music. Gusto tocar música. Et you say it. J'aime faire de la musique. Or you can say, j'aime jouer de la musique. J'aime jouer de la musique. You understand? You still there? Eu quero mais. I want more. I want more learning. I want more learning. Bebida. Água, comida é pasto. Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. A gente não quer só comida, a gente quer saída para qualquer parte. A gente não quer só dinheiro, a gente quer dinheiro, quer fazer amor. Jamais, joue la musique. Next time, man. See you later. Big Hugh from Brazil. From Brazil. See a few. Cool, man. Cool, know you. Two great guys. Thank you. Comida. It's time to eat. So, eu vou ficar aqui para aprender um pouco mais. It's hour of lunch. É hora do lanche. Tá bem na hora do almoço. La hora de la comida. Mas aqui é cedo, cara. Sabe que horas tem aqui? Aqui são 9:30 ainda. Que horas são aí? Qual a hora aí? Aqui ainda é cedo ainda. What time it's all? Que horas são aí? What time is there? Here are nine. It's 12:40. São 9:30. He are half past nine in the morning. Nine in the morning. Half past nine in the morning. Hey, Martin. Cool It's beach, the man. Beginning of the afternoon over here. Thank you. Thank you. Obrigado, man. Thank you, man. See ya. Um abração pra vocês aí. Yes, yes. Com certeza, com certeza. Com certeza a gente vai tocar assim, cara. Sure, sure. Com certeza, nós vamos tocar. We play the day Tom Jobim. Yeah. Thank you, man. Um abração, cara. Stay peace. Big Hill. Paz do Senhor. Peace of Lord. Lord. Peace of God. Thank you. Hey Ben, you play now?